2006 em Olinda, uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida. Tava rolando um evento chamado Submediologia, mas antes dele tinha 4 dias do evento Rádio Livre. Então juntou, virou tipo 10 dias, né? E aí eu consegui chegar antes, chegar na Rádio Livre. E aí coisa mais linda, tipo os caras construindo a antena, aí com mixer, não sei o quê, e a rádio. E aí implantando uma rádio dentro de uma favelinha que tudo a pau a pique, sabe aqueles negócios de... que tem aqueles postes gigantes, como é que chama? Palafita? Palafitas. Uhum. E aí, botando a rádio e tal, e abrindo a rádio pela primeira vez. Porque eles já tinham uma rádio poste, que um falava e saía nos postes da comunidade, mas nunca tiveram assim, tipo, ouvir na sua casa. E foi uma experiência linda, porque aí quando chegaram as crianças, os caras falaram assim, os caras da comunidade, né? Não, a criança não pode, a galera, pô, vamos conversar, olha aqui, ó. Isso é pra servir. A gente tá deixando isso pra vocês, né? Isso aqui é pra servir pra todo mundo fazer programa. 24 horas, tipo, não para. As crianças, as mulheres, os velhos, as velhas, os adolescentes, os caras do hip hop, entendeu? O lugar da manifestação mesmo. Não precisa introdução a como falar e como pôr música. Claro, tecnicamente sim, mas... E eu acho que isso é uma cultura que ficou muito forte, tipo, na Rádio Muda. Os encontros da Rádio Muda é completamente frustrante, mas depois que passa a minha frustração, eu sempre penso assim, nossa, que legal poder viver um momento onde o critério é, se você não é o que é, se você não é quem você é, não vale, né? Tipo, um tímido fazendo programa, falando uma palavra a cada espaço de 3, 4 segundos, gaguejando, e você incentivar aquilo como expressão. Um puta programa, como um negócio. Essa inversão, assim, é. Pra mim, é o que tem de melhor na rádio. Assim. Você tem que ser. Você tem que ser. Você tem que ser. Você tem que ser. Entendeu? A relação de você com a rádio é uma relação de subjetivação, assim. Então, não tem essa responsabilidade de fazer, ó, puta programa, agora bota a rádio, agora eu falo que nem esses caras falam. Radialista. Que nem radialista. É um atentado se você faz isso dentro de uma rádio muda, por exemplo, lá em Campinas. Eles não vão respeitar você. Inverte o protótipo, né, do radialista. Isso aqui, na verdade, é uma desocupação de 94, de uma galera que ficou ocupando não sei quanto tempo, enfim, mas eu sei que eles conseguiram resistir por 6 meses. Não sei onde é essa rua, acho que é no sul, Claremont Road. E aí os caras fizeram essa parada muito louca, eu botei isso no meu Facebook. Põe o som. Ah, isso aqui é uma matéria de jornal, na real. Que é uma matéria ótima, melhor do que o documentário que a galera fez. Eles fizeram essa torre gigantesca, e tem um momento que o... Quem fez a torre? O pessoal da ocupação. Eles criaram toda uma... Tá, esse é um tipo... Vídeo documentário, sei lá o quê. Attention then went on to Claremont Road, a small Georgian terrace in Leytonstone. Almost 20 years it was rented out to various housing associations. Tinha um monte de ativista e uma galera que estava ocupando o lugar para morar, né? Mas o Cris me disse que era uma galera que trabalhava com produção cultural em geral, artista, maluco, músico, não sei o quê. Aí eles ocupavam um lugar, faziam um monte de... Enfim, eventos e tal. E ficamos assistindo durante 6 meses. Aí esse é o cara, são os caras da ocupação. E aí eles criaram tipo uma passagem subterrânea para conseguir de um lugar para outro quando a polícia viesse. E aí fizeram essa torre, que era uma coisa assim que a polícia não ia conseguir subir nunca. Fizeram como se fosse andames, uma matéria que era feita de madeira. Colocaram uma rede gigantesca, que a galera ia da torre para as árvores. Tipo um Gordon Mata Clark, assim, quando ele fez aquela parada nas árvores. Aparece aí. feet up into the air. There's nets over the streets to stop the cherry pickers taking people off the houses. There's people in bunkers, people going to be locked onto cars. Every conceivable measure has been taken to stop these houses being demolished. Others too echoed those sentiments. Well, lots of last minute preparations, but lots of people just sitting around. Ele demora um pouco, chilling out, getting their heads together for what might happen today. We all know that it could be pretty nasty. É, eu fiquei muito pensando nisso, né? Tipo, a galera fazendo um monte de experiência estética maravilhosa. E fazendo, fazendo, sem dizer quem fez, sem dizer quem é o artista. E também acho que as experiências elas surgem porque elas vêm da dinâmica da vida, da dinâmica da criação. A woman was lying on the ground and they walked on her. I have never been so disgusted, and I've seen a lot in the campaigns. I was twice that I was at the tree at Wanstead, and that was the most disgusting thing I've ever seen in my life. Que ela viu, que desgosto. Ah, a polícia caminhando em cima de uma mulher. Tipo, a mulher deitou, né, pra dizer pra não passar e aí... É, isso aí basicamente é o vídeo do dia da desocupação final, quando a polícia consegue, de fato, remover eles de lá, né? Some gave up throughout the night when the cold became too much. Others, though brave children, went on rooftops, only to fall scorn on police below in the morning. Então, tipo, a polícia veio, como eles não conseguiam, não sabiam mais como desocupar eles, primeiro eles cortaram a luz e a água que chegava no lugar. Então eles não podiam mais usar o aquecedor. E eles começaram a passar frio, não tinha mais água, não sei o que, tudo na parada. Estratégia de guerra, é tipo, cara. É tipo um kettle, tipo isso que eles estão fazendo, né? Tu cerca pra que a vida ali dentro não seja mais possível. Aqui a galera fica louca, óbvio. Claremont Road was notorious among locals for its psychedelia, squatters and New Age travelers. But everyone living in this time-warped street of the 60s knew the rain had to end sometime. The arrival of police officers, bailiffs and contractors was inevitable. The only doubt the protesters had was exactly when their bizarre community would be bulldozed. For more than 48 hours, I and my colleague Tom Nicholson watched events unfold from 30 feet high above Claremont Road. We were living inside one of the three watchtowers the campaigners called Middle Treehouse. Getting inside had been our first problem. There was a rickety rope bridge that swayed to and fro. Outra maneira de fazer reportagem também, isso que eu achei legal, que é legal dessa matéria. Acho que esse é o repórter que aparece no final. Gente, o cara se misturou, né? O cara foi lá, assim, é um olhar de dentro, é um olhar crítico. E eu acho que aqui, em geral, os ingleses, eles tão, dão mais espaço para esse olhar crítico. A própria BBC, tipo, eles têm um olhar crítico. Não tem no Brasil, que a mídia comercial, em geral, ela chapa, né? Chapa, essa categoriza, melhor, né, BBC? Cara, deixa eu te falar, depois na noite da passeata eu vim aqui assistir na internet as três mesmas imagens durante a noite inteira. Também. As trajetórias, humanidades na Terra, forças estrombólicas de vulcões destruidores e infinitamente belos, tsunamis e catrinas, homens-bombas, bombas atômicas, átomos bombásticos, os suores dos povos estranhos, dolicocéfalos, branquicéfalos, que esburacaram a terra em busca do metal, o metal da tecnologia e do medo, vertigem agonizante dos prisioneiros reduzidos a subsistências, carnes e ossos, os soterrados da história, pensar o gesto expandido de uma pequena multidão sem teto, sendo despejada, é pensá-lo como expressão ontológica, cígnica e performática, que se movimenta enquanto produção corpórea nas cadeias circulantes, repetições, e nas espirais alucinantes imemorabilidades. Era um dia de despejo, dia da manifestação idiosincrática do poder, dia de atualizar o confronto da já sabido e, no entanto, sempre novo, ritornelo escandaloso, atualização de memórias minguadas realizada nos terrenos públicos da cidade qualquer, os cães magros desprovidos de direito combatendo os cães de guarda dos impérios. Depois do despejo, as calçadificações da vida cronificam desamparos, desmedidas. A lona, apesar da sua concretude, não é concreta o suficiente para proteger a vida das balas do bandido, da polícia, dos raios da tempestade, da autoridade, da demência. A miséria, que toma conta da instalação sem teto, se abre também para jogos de loucura. Mas esse tipo de desmedida produzida nos corpos sem teto ainda não era inscrita em nenhum laudo jurídico, acusações ou defesas. O desvario surge aos poucos. Os golpes da desesperança densificam vagarosamente a realidade, cor de lona e fome. Tenuamente calcinam os corpos quase todos pretos. A vida se altera como se bebesse golaços de aguardente. O embriagamento paulatino, exercido pelo excesso de uma realidade nua, transporta as vidas tatuadas nas calçadas para campos de concentrações demasiados. O real densificado vai criando estados de torpor e de demência. Desmoronam identidades, por certo. Desmoronam também potências. Vida lona, vida superfície, sem romantismo e sem desprezo. As corporeidades horizontalizam-se, calçadificam-se. Os jatos de poder retornam intermitentes em pequenos espasmos delirantes. A mulher faz voltas no quarteirão, está furiosa. Fala diretamente com o Ministério da República no celular de plástico, brinquedo do filho, com um ministro qualquer, sobre a situação em que ela e os seus foram colocados. Faz uma série de exigências, fala em indenizações, ofende a esposa do presidente e por vezes agacha-se, como se estivesse com dor no estômago, a fim de recuperar forças para o próximo xingamento. Voltei ao acampamento estendido em frente ao prédio de portas acimentadas. Berra maledicências contra a polícia e acusa deputados de assassinato. O resto da população instalada ouve conivente suas vociferações. Lhes custa acreditar que não há ninguém do outro lado da linha, pois é tudo tão absolutamente provável. A vida comprova a factualidade das palavras da cozinheira. No entanto, a própria vida torna-se improvável. O delírio daquela que cuida da cozinha sinaliza, enquanto gesto corpóreo, a fome louca de todos os tempos. Fomes e demências. Teme-se o extermínio lento até mais do que o metal pesado da tecnologia das armas policiais. Sobre o cortejo. Os cortejos choravam a morte das coisas que havia. O clima estava tenso. Todas as ocupações dos movimentos de moradias da região central estavam sendo reintegradas aos proprietários. Os ambulantes e moradores de rua estavam sendo literalmente varridos do espaço. As praças estavam sendo cercadas. Instalou-se uma sensação de dor impotente nos coletivos de artes, próximo a essas factuidades. O projeto de revitalização asséptica do centro. Ei, alguém traz algo doce aqui em cima? Ninguém respondeu, todos tinham ido jogar sinuca. Vou comer chiclete, é cheio de petróleo. Então como o quê? Um caralho preto. Só se for, me dá açúcar, eu preciso de alguma coisa que me acalme, tá entendendo? Você não consegue fazer isso por mim, só isso. Ei, gata, vai passar, calma, vou te abraçar, vem mais perto aqui. Mas não chupa o meu pau. Isso, isso. Eu só preciso que você me aperte um pouco. Nessas horas eu preciso ser apertada. Eu preciso sentir uma força maior que eu. Forte. Tu pode ficar parado um pouco? Isso. Passa a mão aqui no meu pescoço. Isso, que bom. Que bom. Moça, você tem que procurar bons encontros. Você só se mete em mau encontro. Coisas que não te fazem bem. Você tem que ser mais seletiva com teus amores também, eu acho. Eu é que sei dos meus amores. Dos meus encontros, tá sabendo? E quer saber mais? Minha seleção é assim. Eu topo o que aparece na minha frente. Ao invés de ficar esperando uma princesa poetisa e universitária que nem tu. Fica como mãe mesmo, não sai daí. Cala a boca, essa discussão vai acabar mal. Você vai acabar com meu pau na tua boca. E ele tá todo sujo. Tá com medo de mim? Tá com medo de quê? Tu acha que eu sou um monstro sexual, é? Metade do mundo tem AIDS, outra metade tem sífilis. Você faz muito sexo, deve ter algum dos dois, com certeza. E se eu quiser te infectar, você vai fazer o quê? Vai resistir? Eu preciso, gatinho. Eu preciso te infectar pra melhorar desse pânico. Esse pânico que tu sente, que tu sente do que não se enquadra no teu padrão de beleza e desejo. Só paninho bonito, menininha, gracinha, corpinho ajeitado, preto velho e sem dente nem pensar, certo? Deve ser isso que tu chama de mau encontro. Claro que eu quero te infectar. Essa semana eu fui numa piscina louca que tinha um velho de uns 70 anos que ficou me olhando tanto. Era tão enrugado e feio que resolvi dar pra ele ali mesmo. Que tesão me deu. Fiz feliz um velho e gozei num caralhão enrugadíssimo com as bolas frouxas. Mau encontro pra quem? Pra você, com certeza, seria impensável ter um encontro desse com a vovozinha preta, com dentadura postiça ali da esquina. Maldita padronização. Isso sim me dá pânico. Inclusive, deve ser isso que me deixa desse jeito. Aperta mais, não solta e não briga comigo. Eu acho que essas experiências que tu te mete vão acabar te matando. Acho que o teu preconceito é que me mata. Por que você se mete com essas coisas? Você é fraca, não dá conta. Cada um com a sua droga. Você prefere incorporar o rasta? Quer ficar só com a parte boa da revolução? A parte que tu acha que é boa? E a tua revolução é qual? Ficar trepando com meio mundo sem amor, sem afeto? Porque tu te mete com isso, cara? Porque eu preciso da experiência. O sexo é como um vício. Nem sempre mal. Você vai indo. Não me solta! Não grita, puta! Sabia que é disso que se tratava, de putice. Você acha que eu sou um monstro sexual. E é mesmo, sacou? É mesmo. Se você parar de me apertar, eu te mato. Moça, ao contrário do que você pensa, já trepei com um homem. Amo alguns até hoje. Não é minha vibe, mas vivi minhas experiências. Bem diferente das tuas, mas vivi. Você é muito pretensiosa de achar que só as tuas que valem. Trepou com um homem, que legal. Deve ser lindo e hacker, que nem tu. Nem todos eram lindos, mas eu não trepo com quem eu não possa ter uma conversa. Ah, tipo seleção ideológica. Não, meus encontros são totais, de todas as partes do meu corpo. Você só encontra o que é igual a ti mesmo desse jeito. As fronteiras da tua vida sexual puritana são as fronteiras da tua classe, provavelmente da tua raça. Pode ser. Eu procuro tentar deixar sexo longe do poder. Tu entende isso? Não. Não. O poder nunca fica parado, meu irmão. Só quem para é tua cabeça. Me aperta mais. As pessoas se complicam todas e nem sempre vale a pena. Você deveria se meter mais com máquinas do que com gente. Pessoas não valem tanto quanto você pensa. Eu sei. Se tiver espaço para as minhas dores nessa porra de conversa, eu posso te falar da ressaca. Não tem. Cala a boca. Sorry, mas... Foda de la fera. Sorry, but I like it. É o quê? Sorry, but I like it. Sorry, but I like it. Tem tudo a ver com o seu também, eu acho. Com o que é meu. Com o que é meu, o seu é nosso. Como diz a Ofélia, o que é seu é meu e o que é nosso é nosso. O que é seu é meu e o que é nosso é nosso. O que é nosso é de todo mundo. Não, como é que é? O que é seu é meu. Peraí, vamos recuperar a Ofélia, que a Ofélia mandou um e-mail hoje. Só pra gente não deixar a rádio em silêncio, eu vou botar um pouquinho de Elis e Regina. Homem que garantiu que navegar é preciso, viver não é preciso. Daí partiu Caetano Veloso para a construção de uma caravela de ventos. Com o Estado brasileiro, os Argonautas. parte vai te interessar quando tu tiver tempo. É, os coletivos de arte, a Sueli Rounik convidou 10 coletivos de arte para fazer uma discussão sobre espaço público. E eu peguei as conversas, a gente gravou. Você participava de algum deles? Eu era catadora de histórias. Tudo. Ainda sou, na verdade. Só que eu fiquei sozinha. E aí é pra revista Parachute, daquela da Canadá? Ah, não sei de onde é. Sim, eu sei qual é a revista. E aí tem tipo... Ah, foda. Vocês transcreveram a conversa, é isso? Tem umas 8 páginas deles discutindo sobre o espaço público. Tem umas coisas muito legais aqui. Essa audiência privilegiada dessa rádio. O nosso público participante. E a conversa de que esse apartamento tinha esse filme. Ah, você já sabe a história? Incrível. O público que tá com a bexiga cheia, o público precisa fazer o xixi. Vou contar essa história. Vou gravar o xixi. Vai contar aqui, vou gravar o xixi. Cheiro da pipoca. Que é isso? Ela não mandou. Escolher pra quê? Oh, que amor. essa é pra Fábio. Escolher pra quê? Mas e as escutas? Então, a história da escuta é assim. O Ali é um amigo comum aqui, né? Talvez você não conheça o Ali. Tem que conhecer. Vai estar morando em Paris com um sujeito muito querido, o Michel. E aí, uma das conversas da Camila com o Ali, o Michel apareceu e tal. Isso, provavelmente no Skype ou por outro meio assim, não sei. E aí, o Michel escutou sobre a nossa chegada aqui e tal, o lugar que era. E, enfim, ficou impregnado da coisa, né? Pô, que bom, próximo encontro, aí e tal. Né? E ele, depois conversando com uma amiga dele, sem nunca imaginar, falou desse lugar, falou desse encontro. E a menina percebeu que ela conhecia o lugar. E mais que isso, conhecia o prédio. E finalmente conhecia o apartamento. Né? A menina, amiga dele, tinha vivido aqui nos anos 80, nos anos 70. 80. Nos anos 80. Guerra Fria. Meio que final da Guerra Fria e tal, mas enfim. Ainda um momento, ainda de ebulição. E a menina era russa, não é isso? Ou polonesa? Polonesa, os pais de representação diplomática também, o pai trabalhava em representação diplomática. E eles acabaram descobrindo, ou já sabiam e se comportavam de uma maneira assim, enfim, lidando com um lugar cheio de escutas. Isso soou pra gente como uma coisa estranhíssima, né? A gente dá uma olhada num filme, escuta uma história, lê um livro sobre essas coisas, né? Sobre esses fatos. Mas a gente finalmente estava instalado num aparelho todo vigiado, né? Começou a me bater uma tremenda curiosidade de saber quantas coisas tinham por trás dos escondidos nas paredes, por trás desses radiadores de aquecimento, né? Provavelmente tem muitas coisas enterradas aí, sabe? Uhum. Provavelmente tem uma descoberta arqueológica para fazer. quiçá, se essa coisa não tivesse sendo ouvida até hoje, sabe? Sabe aquela ideia da vida dos outros? Nem me fala, porque eu pensei nisso quando a gente conversou aquele dia. Que engraçado. Sabe aquela coisa da vida escutas, dos outros? Alguma. Sim, esse filme ali. Eu tenho a trilha sonora aqui. Ah, posso botar uma música na nossa rádio? Cabe uma segunda parte nesse filme, viu? Verdade. Que é quando tudo se desliga, todos os sistemas se diluem. E de alguma maneira, cada um vai trilhar o seu caminho e tal. Pode deixar, deixa. Mas talvez fique um ou outro sujeito não ficcionado pela aquela coisa, e trabalhando intensamente, né? Compulsivamente até hoje nisso, né? Não é difícil imaginar que isso possa acontecer. E talvez, quem sabe, aqui em casa, né? Quem sabe, talvez, ainda tem um sujeito que ainda acha que está trabalhando para um sistema que não existe mais, gravando tudo, fazendo anotações, relatórios. Adorei. Construindo arquivos, né? E ele, nesse momento, ele está totalmente alucinado, pensando, caralho. Fui descoberto. Fui descoberto. Né? Eu sempre tive a suspeita de estar sendo escutado. No primeiro pensava que isso acontecia por telepatia. Que as pessoas tinham a capacidade de imaginar que eu estava ouvindo. E isso representa uma paranoia que já me persegue há muito tempo. Né? Sabendo dessa história, eu passei assim uns dias pensando, caramba, eu tinha razão o tempo inteiro. As pessoas sabem o tempo inteiro que eu estou pensando. Ainda mais. Não, é possível, cidade, é possível, né, que saibam. É possível que se saiba. Ai, nessa cidade tu põe o pé na rua, o cara já sabe pra onde tem que voltar. Isso dá um texto maravilhoso. Ah, espero que ela tenha gravado. Tá gravando tudo. Ah, viu? Já falou o texto. Não, eu fico imaginando esse funcionário da Guerra Fria, que até hoje tá num porão ou tá num sótão. Todo, em algum lugar em Old Street. Tem um filme fantástico. Escutando umas pessoas falando uma língua que ele não conhece, mas essa altura ele já sabe um pouco de português, né? Pois é, mas hoje o cara tem o Google, né, pra traduzir essas coisas pra ele. É, pode ter um áudio, né? Um áudio especial de tradução. Ele vai ficar desapontado, a gente não tá planejando a revolução. Imagina que seria esse solitário contador de histórias. Histórias que ele atualmente só deve contar pra ele mesmo, porque o chefe nunca mais veio buscar o relatório, né? Ele está até hoje solitário nessa missão. Ele está desassistido pela estrutura, né? Coitado. Não dá para imaginar do que ele pode estar vivendo. Será que a gente poderia subverter a escuta? E conseguir imaginar de que maneira que esse cara ia estar investigando, para quê, vivendo de que forma, como é que ele se alimenta? Como se ele alimenta de quê? Talvez o único alimento dele seja essa compulsão obsessiva de estar escutando, né? O cara escreveu esse livro. O cara não quero saber, né? Escreveu esse livro em 1950, né? Em 1984. E é uma descrição da sociedade de uma forma absurda. É claro que tem todo um tipo de. Como é que eles falam isso? Não é citação, mas tem toda uma conotação ali política sobre como ser o comunismo, o socialismo inglês, né, tomasse poder. Só que ele vai a um extremo. É fantástico esse livro falando. 1984. Fiquei chocada. E principalmente pelos comentários do cara com a relação com a tecnologia, o que se torna tecnologia, e o como esse grande, né? Grande irmão. Não, o grande irmão. É, o cara é o grande irmão, né? A quem todos a devoção e a quem eles obedecem. Mas o que mais impressionou no livro não é aquilo que ele descreve como as guerras entre os três grandes impérios, para que servem as guerras em termos de conquista de mão de obra e não é mais disputa de território. Mas além de toda essa contextualização que o cara cria, a questão da língua foi o que mais impressionou. cara cria uma, um partido, né? O núcleo do partido, do Grande Irmão, cria uma língua chamada Nova Fala, onde tudo que é palavra que tem, que seja ambígua, ou que tem duplo sentido, ou que tem oposto, ou um, a contradição bom, ruim, uma delas sempre é extirpada. Ela fica uma língua sintética. E ela é uma língua, ela é um tipo de língua tão estratégica ao ponto de fazer com que não seja possível através dela tu ter qualquer pensamento subversivo ou qualquer, alcançar qualquer estado de consciência sobre a realidade que tu tá vivendo. É muito doido, porque tem muito a ver com a, com o inglês, sabe? Enjoy it. Só que é o sistema de controle ao extremo, assim. E a separação de classes é o partido e o proletariado. A única possibilidade de revolução está no proletariado, só que é impossível que eles se organizem para fazer a revolução. É assim, ó. É muito massa. Cara, agora eu me lembrei de uma outra coisa que eu já perdi. Ah, tem vários vídeos. Aproveita um filme a partir do livro? Uhum. Tem, é. Eu vi o filme e aí não... Ah, vou ler o livro. Eu li o livro. Cara, eu fiquei chocada. Chapter 1. It was a bright, cold day in April, and the clocks was ticking 13. Winston Smith. Outra coisa fantástica é que eles acabam com o sentido da história. Eles apagam, eles têm um sistema de controle, não sei nem se é de controle, mas é um sistema tão potente de convencimento daquele, daquela ideologia socialista, que eles chamam de sócio, que se em algum momento eles encontram alguma contradição, e toda a máquina de Estado funciona para o convencimento. Toda ela, a indústria perde a necessidade, a não ser a indústria bélica, toda a tecnologia desenvolvida perde a necessidade de existir, então existe uma paralisação total de economia, as pessoas vivem num estado medíocre e sempre sendo revigoradas pelo ódio e pela euforia da guerra. A guerra é o que alimenta elas, né? Elas estarem em constante estado de guerra, que é uma guerra que o próprio Estado produz como uma mentira. E o que eu achei mais fantástico, além dessa história da língua, é que a estrutura de Estado funciona para alimentar essa máquina de convencimento. E eles trabalham apagando sempre a memória. E eles apagam tanto a memória do passado, eles acabam tanto com a história, que as pessoas não têm mais referência de como era. Não existe mais a possibilidade de tu comparar um estado anterior, com uma sensação anterior, um cheiro anterior, uma memória, com aquilo que eles estão dizendo. Então eles mudam constantemente, tipo, a gente está em guerra com a Lestásia. Daqui a pouco, em 2 segundos, a gente está em guerra com a Eurásia. E as pessoas, a gente sempre teve em guerra com a Eurásia. A gente nunca teve em guerra com a Lestásia. É todo um mecanismo de deshistorização, é a impossibilidade de memória. É incrível, né? É tipo tu levar a estrutura de poder a um ponto tão sádico que ela realmente funciona e que ela é eterna. É incrível. O que o cara vai nesse livro é incrível, cara. É muito foda. Diz aqui assim, ó: The Ministry of Truth, which concerns itself with news, entertainment, education and the fine arts. Esse é o Ministério da Verdade. O Ministério do Amor é o Ministério da Tortura. The Ministry of Peace, which concerns itself with war. The Ministry of Love, which maintains law and order. And the Ministry of Plenty, which was responsible for economic affairs. Their names in Newspeak. Newspeak é and Nova Fala. Newspeak. Aí eles têm os nomes, né? Os ministérios. Mini True, Mini Pax, Mini Love, Mini Plenty. Que bom. É tipo assim, eles acabam com a palavra ruim e pra significar que uma coisa não é boa, eles dizem desbom. Eles secam a linguagem a um ponto que tu não consegue mais cometer crimes pensamento. Uhum. Porque em todos os espaços da existência existem as grandes teletelas que organizam a tua vida e estão o tempo todo te espionando. Então qualquer tique nervoso, o Zizek já estava tirado fora, já tinha sido torturado, apagado, teletado do sistema e da memória. Só para apropriação, qualquer pessoa que expressa qualquer prazer, cara, é um nível assim e parte toda a revolução socialista. Isso que é mais pesado, sabe? Peraí. Enfim, pra deixar uma reflexão sobre essa história, né? Onde vai parar a identidade do ser humano a partir dessas conexões? Ele tá pensando em baixar. Qual será a perspectiva da nossa identidade a partir dessas conexões? Quando seu pensamento puder entrar no cyberspace. Quando seu pensamento puder entrar nessa possibilidade tecnológica de comunicação. Você está sendo capturado neste exato momento. Ah, não falo que eu vou acreditar. E a sua voz amanhã aparecerá no cyberspace. Eu mandarei para você o link do seu pensamento de hoje. Amanhã. O que você acha disso? É quase simultâneo. Eu já disse para vocês que eu sempre achei que isso acontecia, né? Desde pequenininho. Agora eu tô chegando à conclusão de que é mesmo, na verdade. Legal tu falar isso, porque minha referência de futuro, quando eu era criança, era: no futuro a gente vai ter as botas que voam, as botas que nos fazem voar, que eram aquelas botas ejetáveis, né? Ejetáveis não, porque já estava um tipo de ar debaixo da bota. Ou seja, a bota ia te levar para um outro estado de deslocamento, né? Físico. Essa é uma visão incrível. A visão de pelo menos uns 30 ou 40 anos para cá é de umas coisas que se acoplam às costas, né? Aliás, já houve uma escola de samba que colocou isso na avenida, né? No Rio. Um sujeito que desfilou com essas propulsões nas costas. Você imaginou isso nas botas, hein? Não, nunca imaginei, mas essa imagem ela era bem recorrente, né? De que 2000 seria um ano em que a gente já estaria de fato se deslocando com essas botinhas, porque elas dão autonomia, porque elas dão um corpo que se desloca, né? Então tinha essa apiração de que o deslocamento seria de fato físico. Só que o que a gente está vendo hoje é que o deslocamento não necessariamente ele é apenas físico, é um outro tipo de deslocamento, é esse. Mas é físico também, meu. Também é. Isso que é a mais doida coisa. Mas a gente ainda não está brigando tanto com a gravidade no sentido do corpo. Não. Mas o pensamento, por sua vez, é exatamente o que adquiriu muito mais velocidade. O que está mais claro hoje, o que se desloca com mais velocidade é o pensamento, né? Do que o corpo. A bota não está no pé, a bota tá... Mas aí vem toda aquela noção de que, desde o início da ficção, né, dessa coisa do poder na mente, né, meu? Porque tu levita. Essa é a loucura da coisa. Né? Tu se emociona no chat, meu. Sabe? Tu tá ali, daqui a pouco tu já tá e tu tá fazendo um mundo, né? É uma coisa muito... A gente tem um sistema nervoso muito doido. Essa central, assim. Que tu levita, tu não precisa da bota, né? Precisa também, eu acho que precisa, mas dá risada, às vezes cai da risada ali com a máquina, sendo, né, tragado pela tela, assim. Não, inevitavelmente, junto com as conexões neuroniais de pensamento, vem também as próteses, claro, as próteses físicas e fixas ou não, elas com certeza vêm. Não mais sobre aquele velho sentido de substituir um membro amputado, né? Obviamente que não. Né? As pessoas vão escolher amputar os seus membros para instalarem as suas botas, as suas pernas, como já rola o silicone, mas para ter um corpo mais forte e mais capaz. Mas sabe que esse tem um texto que eu amo de paixão no livro sobre dialogias? Que vocês falam disso, vocês falam de uma tecnologia queer. Tecnologia what? Queer. Translate, please. Google. Google. Come on, Google. Como que é o nome desse texto? Eu acho que é... Como é que é o nome do texto? É... Copyleft... Queer Copyleft, não? Pode ser... Deixa eu ver... Antigos Piratas, dicionário, Playground. Eu posso ler um pedaço assim. Eu não vou ligar pra ele, que é infeliz idiota. Passar mais uma noite olhando pro celular, se você não pode usar. Pega a bateria e joga longe assim. Tá, olha só. Sai atrás da bateria. Pois espera o fone dela. Eu vou ler um pedaço. Eu vou ler um pedaço do texto. Diz assim. Queer é uma coisa que vai aparecer no meio da conversa. A gente não consegue definir agora, né, Fábio? A gente define o que é queer. Define pra ele, então. Eu não sei definir. Eu pretendo definir pela leitura. Tá bom. Ah, vai definir, Atenção. Diz assim, ó. Os corpos são recursos de políticas da verdade. São lastros de identidade reconhecida, de identidades reconhecidas, idade, raça, classe e sexo. Os corpos são reveladores reconhecidos. Etiquetas, selos de controle, um selo de controle, supostamente biológico e assim natural. Ao mesmo tempo, corpos são provas da artificialidade venenosa que os produz. Os discursos podem mentir, os corpos também. Burlar, sabotar, escapar. Os corpos são atravessados e atravessam a farmacopeia da verdade. Saem do controle, porém, nunca inteiramente escapam às políticas que lhes perpassam. Pois a microfísica do poder supõe regiões de margem. Pula. No contexto dessas transformações, que enfim, vai falar das coisas mais lá do biopoder, de hoje em dia, não sei o quê, falamos então de piratarias em tenderware, ou seja, na carne, no corpo. Com esse neologismo, enfatizamos a maleabilidade. Tender, dois pontos, macio, sensível, suave, mole. Hardware, dois pontos, mecânico, rígido, recalcitrante. Quem se espanta com a cápsula ou o líquido do fármaco que se mistura venenosamente quando ingerido? Enquanto na prisão, imagem emblemática dos dispositivos disciplinares, o controle é ortopédico. Contemporaneamente. O controle se dá também de modo aberto.